Do mesmo É jeito. mau contato, Eduardo, com certeza. Alguma coisinha. O que eu tinha feito aquela hora foi mexer no microfone. Pois é, Pois é, que. mas é alguma coisa aí, Edu. Dá umas apertadas aí no fio, no cabo, no fone. Fica falando e mexendo que a gente grita pra ti quando der. Pera aí que eu vou tirar da traseira aqui, vou colocar na frontal, ver se melhora. Ai, vai tirar de trás, eu vou estar na frente. Eu não ia falar nada. Eu não ia falar nada, mas também, né? Ai, Porque vocês são os trouxas, eu tenho que falar. cara. Ai, meu Deus. Eu tenho que parar. Você está ouvindo Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui junto comigo ele, Eduardo Filhote. Fala, galera, tamo aí de novo e dessa vez pela primeira... agora eu tô satisfeito. Vamos falar de algo que eu gosto muito. Aê, finalmente, chegou a hora, vamos lá, é perigoso ir sozinho. Tome isso, né? Leve esse cast com você. Junto aqui conosco, ele, Zupão. Fala, galera, tamo nessa de novo aí. E eu vou dar muita orelhada, hein, velho. Me julguem depois, hein. Muita orelhada, cara. Vai dar uma de dombo. E só pra deixar claro, como eu já havia previsto e está mantendo a tradição, a gente tira o Felipe e coloca o Zupão. A gente tira o Zu e deixa o Zupão. Que aí vai ter... É dois em um, que é o Zu com o pão do Neilson. Aí, ó. Ah, meu Deus. Caraca, cara, deu um nó na minha cabeça agora. Eu não entendi nada, mas vamos lá, vamos seguir aqui. E agora ele, Spider! E aí, pessoal, beleza? Tranquilidade? Esquema é o seguinte, o único final feliz que eu conheço mesmo é o final de semana. Oh, boa! Depende, né, cara? Quando chega aquele fim de semana que você tem que trabalhar, não é tão feliz. Ah, o Eduardo de novo querendo estragar. Pô, Edu, não é, velho. Porque pode, cara. Pô, ah, velho. Ele tem que pôr o contraponto, né, velho? Tem jeito, sempre, cara. Eu sou do contra. Tem que manter meu num posto, mundo normal, pô. Onde você não tem que trabalhar, o final de semana é excelente, pô. Aí sim, velho. Pô. Ok. Bom, gente, estamos aqui reunidos hoje nessa gravação para falar sobre RPGs aí, os amados e odiados RPGs aí, amados por nós e odiados pelo Neilson. Eu ia falar exatamente isso. Neilson já vai, okay. Já posso prever os comentários. Esses joguinhos aí, 3 por 1 real, ainda bem que eu nem gravei. Pô, cara, pior que eu odeio alguns também, viu, mano? Te falar, viu, mano? Pera aí, onde é que eu desligo o Zupão? Eu tô falando onde que o Zupão substituiu o Neilson, meu. Até o hate no RPG ele trouxe. Dessa vez o Neilson vai ficar faceiro por não ter internet. Bom, então, vamos aí mais uma vez fazer uma gravação legal aí com o nosso amigo Zupão, Spider e Eduardo, o nosso querido Felipe Zu, mais uma vez aí preso na senzala lá, né, sem poder sair, né, e o Neilson, né, todo mundo já sabe, né, que a internet movida a lenha dele lá, infelizmente, vai faltar também, mas eu acho que ele tá contente. Bom, então agora, primeiramente, o recadinho da Desert Studio. Agora, o MachineCast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, Machines! Desert Studio Produtora. Bom, gente, então, e dados os recadinhos aí da Desert Studio, estamos todos prontos aqui para falar de RPG, então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Bom, gente, já voltamos aqui. Agora vamos começar a falar de RPGs e como vai funcionar. Cada um de nós aqui trouxe um RPG nostálgico aí dos tempos de ouro dos RPGs, né? Hoje em dia, pelo menos pra mim, RPG é algo inconcebível de se jogar, né? Milhões e milhões de horas aí, a gente, depois de adulto, não tem mais tanto tempo pra jogar, né? Quem aqui tem tempo sobrando pra jogar RPG? É que, na verdade... Ninguém, cara. É, eu vejo que o RPG tem, tipo, o antes e o depois, saca? Na era dos 16-bits e tudo, até os 32 do PlayStation e tal, era o estilo japonês de RPG, né? Histórias longas, muita coisa pra você explorar, muita quest secundária pra você fazer e tudo. Com esse negócio de jogo online e tudo que a época, né, o Play 3 e o Xbox 360 abriram aí, e a internet, né, o PC, eu acho que agora o estilo é muito MMO, saca, velho? RPG hoje em dia, que de sucesso mesmo, é MMO. É, mas o pessoal usa o RPG, eles, ah, mas tal jogo é RPG. Não, a maioria dos jogos hoje em dia tem elementos de RPG, né? Cara, hoje virou muita mistura, né, cara? Muitos, os jogos misturam muitos elementos de vários outros estilos, assim. Isso. Um jogo de plataforma 2D tem elementos de RPG, e tem outros elementos de outros estilos. É, mas então, é muito misturado, né? Mas o The Witcher Blue, eu vou falar uma coisa, vocês falaram do tempo pra jogar. Vai falar isso pra essa galera que tá jogando The Witcher 3 aí, então. É isso, os caras passam uma vida. É, pois é, mas o Witcher 3 é um jogo de mundo aberto com elementos de RPG, não é? Eu não sei, eu não joguei. Não, também não. É um jogo que não me apeteceu. É um jogo de ação. De ação. Pois é. Mas, pois é. E cara, mas tem fácil aí uma galera aí jogando fácil 100 horas. O único, o último RPG puro que eu joguei mesmo foi o Alvanista, né? Que tem lá do Machine Cast. Uhum. Bom, eu joguei Ateliê Rorona. Quem? Ateliê Rorona. Saúde. Saúde. Não. Bom, mas quem é que sabe dizer aqui pra mim e pra alguns dos ouvintes aí o que é que significa RPG? Quem pode falar aí, diz eu. Eu. Fala, Edu. Então, cara, RPG deriva da sigla americana que vem pra simbolizar Role Playing Game, que seriam jogos de interpretação de papéis. Né? Olha só que legal. Os jogos eletrônicos, eles são derivados dos tradicionais RPGs de mesa, né? Um dos mais famosos do mundo aí é o Dungeons & Dragons, que inspirou o nosso querido, amado e célebre desenho Caverna do Dragão. Pra quem quiser ouvir mais aí sobre Caverna do Dragão, né? Machine Cast 13, desenhos animados. E... simplesmente o mais famoso de todos os episódios aí do Machine Cast. Não é? Épico. Não é à toa. Né? Então... o Zupão não falou nada, eu acho que o Zupão não gostou. Não, cara, eu curti pra caramba, pô. Eu curto Caverna do Dragão pra caramba, cara. Não tô falando pô, Caverna do Dragão, tô falando do cast. Não, cara, eu sou o único cara que comenta em todos os... Todos! Olha, não, o Vitor Urubatã, vai. Comentava naquela época, cast, né? Naquela época que só era ouvinte, né? Agora que é membro, tá crítico. Não, mas eu continuo comentando, cara. Pode dar uma olhada aí. Então, os RPGs eletrônicos, eles derivam aí, né? São inspirados nos RPGs de mesa. E eles tentam trazer a essência dos RPGs de mesa para dentro dos jogos eletrônicos. É, durante grande parte aí dos anos 80 e 90, o forte dos RPGs eram produzidos no Japão. Era um estilo mais famoso no Japão e que foi ganhando adeptos no Ocidente. E depois da década de 90, com o advento aí, né, da internet, dessas coisas todas, o público americano começou a aderir também ao RPG. E começou, só que de uma forma um pouco diferente dos japoneses, e criaram aí os chamados RPGs americanos. Que a gente tem aí igual o The Witcher, o World of Warcraft... Sim, mas aí tu tá falando já de videogame, né? Sim. Ah, mas assim, eu não pesquisei e confesso que eu nunca cheguei a pensar na possibilidade de pesquisar qual foi o primeiro RPG de videogame que surgiu. Vou chutar aqui. Foi Zelda? Ah, não, cara. A gente, não. Você tem, eu tenho aqueles outros RPGs que eram test-based. Eu ia dizer isso logo depois que o Eduardo me respondesse. Pô, foi mal. Desculpa. Na verdade, os primeiros RPGs... Acho que um dos primeiros jogos de RPG que saiu é fora do Japão, assim, né? Produção mais do jeito que a gente conhece é o... É um do Dungeons & Dragons lá, acho que é Eye of the Beholder que chama, que é todo test-based. Mas esses test-based, eles são considerados jogos de videogame? Porque até onde eu sei, videogame é imagem, né? Tem que ter a imagem, a áudio e a interação. E o texto só tem texto. Mas era lá um jogo... Né, velho, no console. Não, que ele é um jogo. Não deixa jogo... de ser eletrônico, né, não. Cara? Você jogava no PC e tal. Pois é, tudo bem. Aí vai cair nos conceitos aí, né? Pois é, tudo bem. Ele é um jogo, isso eu não estou dizendo que não. Mas agora, ele é um jogo de videogame? Eu acho que não. Eu acho que ele não se enquadra num jogo de videogame. Isso. Cara, eu tô dando uma lida aqui. Os RPGs começaram de fato com adaptações de Dungeons & Dragons. Foram pros computadores. PDP-10 e o Nix. E os primeiros jogos, um era chamado de Dungeon e o outro era chamado D&D, que é a abreviação de Dungeons & Dragons. E o primeiro game para um computador pessoal foi um tal de Akalabeth. Isso. Que deu isso início mesmo. À série Ultima e o Wizardry pro Apple II. Tá, então esse Akalabeth Flash aí. Akalabeth. Foi o primeiro RPG. Isso. E ele tem imagem ou ele é text basic? Eu vou procurar saber, porque eu nem conheço esse. Tá, vou esperar aqui. Zupão, a gente vai dar uma volta e a gente volta aí. Ele tem umas imagens, mas ela é bem... É, polígonos, assim, sabe? Sim. Os desenhos... Porque eu lembro de ter alguns jogos muito semelhante a RPG já no Atari. É, não, mas tem imagens, o Akalabeth, mas Atari é de 80 e poucos, né, Temblu? O Akalabeth é de 1979. Exatamente, é antes. Sim. E tem imagens, sim, na verdade tem uns desenhos imagens, vetoriais. Ele é um jogo mais textual, mas ele tem, tipo assim, ele tem imagens, você não tem ações, imagem tu e ação. Joga, tipo, sim, tu joga digitando, um lendo, mas aparece imagem. Isso, aí dá um efeito na foto, uns negócios assim. Ó, tá. Isso aí pra mim já é videogame, porque isso. O primeiro tem RPG interação pra e a imagem. Um console foi pro Intellivision, que foi o Advanced Dungeons & Dragons Treasure of Tarmin, de 1982. Olha só. E o gênero que realmente começou o sucesso, né, dos RPGs e tudo mais foi o Dragon Quest. Né, ou Dragon Warrior nos Estados Unidos, que foi lançado em 1976. Ou Fly aqui pra gente. Ou Fly. Será que um dia nós vamos falar de Fly? Eu sou pró de falar. Já de cara, já falo. Eu acho que a gente devia falar um cast tipo Sábado Animado. Boa, melhor ainda. Esse é nome de programa do SBT, cara. Oh, mas é. Então. Ah, só Zeldinha e HD. Ah, não, cara. Deixa eu desligar o modem aqui. Bom, então, com essa introdução maneira aí de RPG aí, que a gente aprendeu algumas coisinhas aí por conta, né? Legal, gostei bastante. Espero que alguém aí que esteja ouvindo tenha gostado também. Cada um de nós escolheu um RPG nostálgico aí, né? E a gente vai falar, discutir cada um. E a gente escolheu uma ordem de lançamento pra começar. Quem é que tem o RPG mais antigo aí? É tu, Zupão? É, tá comigo a bola. Então, Zupão, fala pra gente qual é a tua escolha. Cara, eu vou trazer aqui um joguinho chamado Aligia Dragon, do Mega Drive de 1992. Esse é velho mesmo, hein? É velhinho, cara, é velhinho. Olha só. E aí, Zupão, fala pra gente sobre o joguinho. Enquanto isso, eu já vou olhando umas imagens aqui do... Cara, pode olhar, olha na capa dele do Alvanista, tem uma imagem lá que é a capa tradicional do que vinha no cartucho do Mega Drive. Essa é a capa, uma das mais lindas, cara. Mais RPG que essa capa é impossível. Tem um dragão verde de fundo, ela tá bem na frente, uma roupa meio bárbara, assim, um cenário bem característico de RPG, assim. Só deixa eu comentar uma coisa sobre essa capa aqui. Eu li durante um tempo vários memes sobre esse tipo de coisa que acontece muito nos RPGs, né, e MMOs. As mulheres com aquelas praticamente só tapa sexo, né, e os caras botam armaduras, capacetes e coisa e tal, então só fica a maioria das vezes só o olho de fora. E eles tomam o mesmo tipo de dano. O mesmo tipo de dano, cara, é verdade. É incrível. A mulher só com um biquinizinho bem fuleiro lá e o cara com uma puta de uma armadura ferrada. E exatamente. E essa capa descreve bem isso. Descreve bem isso. Você viu o tamanho dos jagunços que tem aí embaixo pra pegar ela, os caras aí. E ela só com esse biquinizinho, eu acho que vai defender alguma coisa. Pois é. Mas e aí, Zupão? Fala aí. Eu tô vendo aqui que parece um joguinho de plataforma. É, ele é plataforma 2D, né? Progressão é side-scrolling. Tradicionalzão o jogo que tinha na época, assim, é um gênero que mais tinha. Sim. Mas ele tem bastante elemento de RPG. É, e pra quem tá ouvindo aí, diz, mas plataforma não é RPG. Bom, gente, Zelda 2 é plataforma 2D, né? Pois é. Então... Quer mais RPG que Zelda? O que foi que todo mundo ficou quieto? Alguém tá duvidando? Ninguém lembra? Não, nós estamos aqui, eu não lembro. Na verdade, eu não lembro. É que, na verdade, todo mundo concordou contigo, então ficou todo mundo calado. Todo mundo assentiu. Ok, segue o... Então, a historinha desse jogo, no Japão, onde ele foi lançado primeiro, a historinha, eles contaram, a história vinha escrita no manual do game, né? Manual. No manual, cara, pois só é. Época boa. Super Triple A's hoje em dia que vem com manual. Né? Época boa, e época boa. Ainda você tem que pagar 400 pau aí pra vir um joguinho com manual, né, cara? Dureza. Antes todo jogo vinha. Pois é. E a historinha era mais ou menos assim, a Lygia, ela é filha de um feiticeiro, esse feiticeiro prendeu o principal vilão ali, chamado Baldur, prendeu ele num casulo e mandou pro espaço. Cara, só um comentário, esse Diga. Baldur é o mesmo carinha que fez o Baldur Gate? Eu ia perguntar exatamente isso, Edu. E não sei, cara, o Baldur é o personagem do jogo ali. Não é, cara? Não é nenhum... Será que faz referência, que é um crossover? Porra, eu não joguei Baldur's Gate, cara, não sei qual é que é. Então, eu joguei os dois, mas não se torna. E esse outro jogo é feito pela Game Arts também? Na verdade, o Baldur's Gate é baseado no Dungeons & Dragons, né? Ah, então não sei. Talvez seja coincidência do nome. Provável. Né? Mas aí uma sacadinha legal. Ou tu tá querendo dizer que é um plágio? Opa! Eu não sei se nessa época do jogo... Eu acho que tu foi tendencioso nesse teu comentário aí. Eu acho que tu queria insinuar, sim. Cara, é porque o jogo foi lançado depois de Dungeons & Dragons, né? Creio que já tinha um mundo de Forgotten Realms, que é onde existe Baldur's Gate. Uhum. Mas segue isso, Zupão. E aí? Não, vamos lá. Convença-me que esse joguinho é legal aí, que vale uma jogadinha. Apesar de eu ser apaixonado por joguinho de plataforma, né? Já só de olhar aqui já me deu vontade de jogar. Aí o pai dessa Lygia, ele passa a ser torturado pelos seguidores desse Baldur, né? E dragões, né, cara? Quem é que não ama dragões, né? Pois é, cara. Ele tem bastante... Depois eu vou comentar. Ele tem bastante elemento, assim, característico de RPG, né? Olha só. Bom, seguindo a história lá, um tempo depois, esse vilão, ele cai de volta no planeta e começa a se despertar. Daí a Lygia, que é o personagem principal, ela se prepara pra poder derrotar esse inimigo junto com os seguidores dele, né? Esse jogo é de 92? De 92. De que ano é o Metroid? Puta, cara. Metroid. O primeiro? É, o primeiro, 80 e alguma coisa? Ah, deve ser 80 e alguma coisa, cara. Porque eu ia dizer assim, pô... Que coragem pra eles botar uma personagem feminina como personagem principal, né? O Metroid, mesmo que seja, a gente saiba que é uma mulher, né? Só pra quem terminou o jogo mesmo pra saber. É, você só sabe no final, né? Ou hoje em dia, né? Porque na época ninguém sabia, se não terminou o jogo, cara, não sabia. Mas na verdade... Metroid é de 86. É, e tem um joguinho que chama Athena. É um joguinho de arcade, plataforminha... A protagonista principal é uma menininha que chama Athena. Dá uma olhada aí. Mas não é o Psycho Soldiers da SNK? É a Athena que depois entrou pro Psycho Soldiers. Sim, pois é, isso eu sei. Uhum, mas pois é, mas não era uma coisa comum, né, Zupão? Não, não era. Tanto é que esse jogo nem fez tanto sucesso justamente por causa disso. O personagem principal, ele não fez tanto sucesso na época, o pessoal não investiu em marketing na época, justamente por isso. Ele era um jogo onde o personagem principal era uma menina, né? Era uma mulher. Uh-huh. E o público que jogava videogame, assim, na época, as crianças, tava, era a maioria meninos, né? Público, sim, mais masculino. Por isso que não fez tanto sucesso. Pô, cara, mas eu lembro. Mas eu lembro. Pararam pra pensar que esse público era a gente? Cara, é isso que eu ia dizer. Não fez muito sucesso lá, né, cara? Porque eu lembro que aqui no Brasil, o Alizia Dragon era um dos principais títulos da SEGA. Oh. E eu jogava bastante ele, cara, inclusive. Esse comentário é relativo ao ambiente tanto americano quanto europeu, que foi onde ele não fez muito sucesso, né? Aqui ele até que vendeu bem, não foi tão ruim, não. É, eu lembro que tudo que tinha o negócio sobre o Mega Drive, sobre os personagens e tudo, né? Obviamente tinha o Sonic e tal, mas dos personagens que não eram, dos outros personagens além do Sonic, ela sempre tava no meio, cara, em tudo. Ela participou de outras coisas, né? Eu digo no marketing, saca? Uhum. Ela sempre tava lá. O desenho da personagem. É, né? A personagem sempre tava no marketing do console. Mas, o Zupão, uma coisa que eu percebi aqui na arte do jogo, essa arte é americana. A arte, sim, japonesa alguém já viu? Porque eu tenho absoluta certeza que a arte japonesa é totalmente diferente, porque a personagem que aparece no jogo não é a mesma que aparece na arte. É, não é. Essa arte é diferente. Mas também naquela época tinha muito disso, né? Você via a capa do jogo, era uma foto bonita pra caramba e... Isso. E não é, e tinha jogo que não era lá, essas coisas. Vocês, eu não sei se vocês repararam, que eu reparei há pouco tempo nisso, que na época dos 8-bits, as capas eram qualquer coisa. Às vezes nem representava o que era o jogo. Vide o Mega Man, né, na capa americana lá. E aí nos 16, né? Pois é, e nos 16 e 32, as capas eram fantásticas, as artes e os jogos eram uma porcaria. Mas tem uma exceção aí, né? Por exemplo, capa de Atari sempre foi divertido, sempre foi, meu Deus, sim, caraca, sim, deve ser um jogo. Quem massa. Quem não lembra da capa do Fatal Fury aí? É fantástica a capa americana do Fatal Fury. E agora eu vendo esse jogo que vocês estão mandando aqui, a arte é fantástica, cara. O cara que desenhou isso aqui é fantástico. Agora eu queria ver a capa japonesa. Cara, eu mandei um link aí, dá pra colocar no post essa figura aí. A capa japonesa da capa americana. É mais fiel. Ah, não, é óbvio que a capa japonesa é exatamente como é o jogo. Fantástica, realmente. Então. Mas a capa americana é muito bonita, mas dá pra ver os traços, né? Que é um jogo. Do que é uma arte japonesa pra arte americana, né, gente? Sim, sempre teve bastante diferença, né, cara? Link no post, pessoal, pra vocês verem a diferença aí da capa americana pra capa japonesa. Fantástico, muito bom. Ah, só Zeldinha e HD. Ah, não, cara, deixa eu desligar o modem aqui. Então, voltando lá no game, ele é plataforma, progressão lateral e tal. A música que fica tocando durante o jogo é muito legal de se ouvir, é muito gostosa de se ouvir até hoje, assim, cara. Peguei uns vídeos aqui pra dar uma relembrada, ela é muito gostosa de ouvir. Existem quatro dragões que acompanham ela durante a trajetória do jogo, né? Cada dragão tem um poder específico, tem uma cor, tem um formato diferente lá, né? E é jogo tradicional, cara. Você tem lá 8 estágios, tem alguns chefes intermediários e no final você vai enfrentar o Baldur, que é um mega foda apelão. O Baldur. E os elementos de RPG deles, o pão? Porque eu lembro que tinha levels, né? Pro dragão, sim, tinha level pra ela, sim, também, né? Então, vamos lá. Ela é filha de um feiticeiro, né? Ela é uma mage. Ela tira raio pelas mãos, que é o... Mais ou menos como se fosse um shooter, né? Mas ela tira um raio pelas mãos. Ela tem HP e tem level. Tanto ela quanto o dragão tem HP e level independente. Você coleta itens durante o jogo pra upar ela de level ou upar o level dos dragões. E os dragões, eles têm o level independente. Se você upar um dragão, os outros vão continuar no level anterior. Então é bem independente, assim. Uhum. A caracterização das telas também, sabe? São dungeons, são pântanos, cavernas, assim, são bem ambientes característicos. tudo ambiente hostil. Os inimigos são assim também. Você tem insetos voadores, morcegos, gárgula, esqueleto, verme, tem beholder, tem outros guerreiros. Então assim, é bem característico dessa ambientação RPG, né? E na última fase, você vai para uma plataforma flutuante que tem um aspecto meio pantanoso, assim. É muito característico dessa ambientação, assim. Então é bem bacana, cara. É bem legal, e ele, pelo que eu lembro, ele era difícil, né? Sim, cara, era difícil. Mais ou menos como todo jogo daquela época desse estilo, você apanhava muito, você gastava muito tempo nas primeiras fases, você decorava as primeiras fases praticamente e raramente chegava no final, cara. E as muito plataformas, tempo. Ele saiu só pra Mega? Esse jogo, ele saiu, que eu saiba, ele saiu só pra Mega Drive, sim. Só pra Mega. Não teve port, né? Pra Master, nem pro Super Nintendo, nem nada. Só pra legal, Mega. Legal. E fantástico também não teve continuação, nem nada. O que é uma pena. Ali. É uma pena, cara, porque era um jogo bem bacana, bem legal. Pois muito, é, muito e eu aprovei, aprova. alguém gostou também? Não gostou? Eu nunca joguei esse jogo. Não, eu joguei, eu não lembro se eu terminei ele, eu acho que não. Mega eu fui bem seleto, assim, não por opção, mas como eu nunca tive Mega, eu joguei muito na locadora, então foram só os mais trending topics, assim, eu, sabe? Eu jogava bastante. Vocês lembram da Mesbla, né? Mesmo, sim, saudosa mesmo, cara. Que não sei quem comentou, acho que foi o Thiago. O Edu que trabalhou na. Comprou o Atari dele na Mesbla. Não, eu comprei na Arapuã. Arapuã, ligadona em você. Mas enfim, isso é outro cast. Cast demo aí pra quem quiser saber a reação do Eduardo quando ele ganhou o videogame. Eu tinha a felicidade de jogar videogame na Mesbla. Porque eu e um amigo meu, a gente conhecia os vendedores da Mesbla, que eram amigos nossos, e a gente tinha TV, videogame lá, a gente passava às vezes tardes jogando lá. E eu tive a felicidade de jogar Ninja Dragon lá na Mesbla, cara. Então, joguei bastante Ninja Dragon. Quando chegou, a gente ficou meio impressionado, assim, porque muito bem feito, cenário muito colorido, a música muito boa e a construção do jogo em si muito bacana, assim. E tem um dragãozinho te acompanhando o tempo todo, cara. Pô, isso era muito legal, cara. É muito bacana. É o primeiro, acho que um dos primeiros jogos que eu lembro que tinha um pet, né? acompanhando você, né? É, tinha um side como é que fala? Um sidekick ali, é. Isso aí que o Zupão falou agora me lembrou um meme que tem na internet de um rapaz deitado no meio da loja jogando os videogames da loja. Eu não consegui achar a imagem pra mandar, mas se eu conseguir eu vou deixar no post. Representa bem isso aí que o Spider falou. Ah, só Zeldinha e HD. Ah não, cara, deixa eu desligar o modem aqui. Mas o Pão, parabéns pela escolha aí, me convenceu, gostei do joguinho. Se eu tivesse agora com ele aqui, eu jogaria. De boas. Dá pra pegar um emuladorzinho, fazer um teste aí, vale a pena conhecer o jogo pelo menos. Olha só. Vale a pena, então, vale a pena mesmo. O jogo é bem bacana. Legal, legal. Valeu. E pra quem gostou, pode testar lá que a gente aprova. Eu gostei. Então agora vamos para o próximo. E o próximo é o nosso querido Spider! Fala, Spider, qual é o joguinho? Putz, cara, com muita alegria que eu vou falar aqui de um jogo que é mega ultra foda. Sem nenhuma decoração, que é Secret of Mana. Esse jogo, cara, esse jogo. Edu em modo frenesi, cara. É modo berserker, mano. Esse jogo, meu Deus. O cara tá tendo um orgasmo ali, bicho. Nossa. E agora começa a minha orelhada, né? Confesso pra vocês que vi esse jogo muitas e muitas vezes na locadora, mas infelizmente eu não joguei. Puto, cara. Mas Você perdeu, cara. Mas aí, Spider, eu quero o seguinte. Não joguei, então me convença por que que esse jogo é bom. Só, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você gostava de jogar RPG? Sim, joguei vários RPG. O meu primeiro RPG foi o Zelda 2. Depois eu joguei o Zelda Link DPS no Super NES. E alguns outros que agora não me recordo. Gostou do Zelda Link DPS? Bridge of Fire também joguei no Play, depois Final Fantasy e assim por diante. Mas a pergunta do Edu é pertinente. Edu, faz aí de novo. Gostou do Zelda Link to the Past? Sim. Ah, então, cara, você ia gostar muito. Sim, eu zerei. Você ia gostar muito de Secret of Mana, cara. Ia. Porque assim, esse jogo é foda por vários sentidos, então eu não vou ter problema em explicar e argumentar tanto pra você quanto pros ouvintes. E Edu, sinta-se à vontade pra me ajudar aí, porque eu sei que você gosta pra caramba do jogo. Cara, também. Nossa, como? E como? Tô vendo aqui que ele tem pra móvel, hein? É, ele foi relançado pra iOS e pra Android. Olha só. Bem, e pra eu com meu Windows Phone tô no cu. Cara, assim, Secret of Mana tem várias coisas inovadoras. Primeiro, cara. É o minimapa, né? Pelo amor de Deus. Não. Claro que não. Mas assim, tem várias coisas inovadoras mesmo, assim. A primeira é que ele é um action RPG, né? Ele foge um pouco dos padrões de RPG que a gente tava acompanhado acostumado na época, tipo Final Fantasy, Breath of Fire depois, né, os JRPG, e sim, partia pra uma coisa mais livre. Então a primeira coisa de cara já no jogo é que você se movimenta livremente, né? Os combates não são por turnos, mas eles são real time, ou seja, você encontra os inimigos. Né? A Link to the Past veio antes ou depois dele? Pergunta, deixa eu ver aqui. Porque senão, essa frase que tu falou sobre inovador cai por terra. Porque a Link to the Past era exatamente assim. É, mas aí é que tá. Mas ele, o primeiro Zelda já era assim. Já era? Já. É, já era, exatamente. Mas ele ainda continua inovador nesse sentido. Eu vou complementar pra fazer sentido o negócio do Spider, porque ele é inovador nesse ponto mesmo. É, então, ele... Tá, peraí, tu não complementou nada pra mim, só repetiu o que ele só repetiu o que ele falou, caralho. Ah, não, mas você vai incluir essa parte no cast de perguntar se o Zelda veio antes? Porque eu achei que você ia deixar o Spider continuar. Sim, tá valendo. Ah, não, então, porque o que acontece? Ele era um além de você ter a ação toda em tempo real, você tinha time, você não jogava solo com um personagem, você tinha três personagens. É, eu ia falar isso depois, mas é que eu acho que o Tito e Blue tá falando, Edu, é da movimentação mesmo. Então, ainda mas assim, aí pra que mim, não é ele inovador. Ele foi o primeiro a você ter o time batalhando no mapa em tempo real. Que o Zelda, mas é que isso os outros, é você tinha só o seu personagem. Mas é que isso é outra inovação, né? Ah, segue aí, Spider, então. Não, é porque assim, por que eu digo que a movimentação é livre e inovadora? Porque você realmente podia se mover nas 8 direções. Né? Você podia... Ah, Link to the Past não podia. É, então, essa ideia de você poder se movimentar nas 8 direções livremente, poder inclusive correr nas 8 direções, né? Você podia não só andar, mas você podia correr na diagonal e por aí vai. Então isso por si só já dava uma liberdade muito grande pro jogo. 360 era uma coisa bem graus purinho, né? É, era totalmente 360 graus, né? Então você podia atacar na diagonal, você podia atacar meio que de fianco, assim, entendeu? Meio que de revesguei. Você podia fazer vários ataques, assim. Então, e os combates... Outra coisa que o jogo inovou também é que o combate não era por turnos, né? Então, como você encontrava o inimigo no mapa, você... Opa, vou mais perto, vou mais longe, posso fugir, posso contornar... Pois é, isso que eu tava falando. Entendeu? Isso não é inovador. Não, essa parte já... não. Por isso que eu falei lá. Tá. Mas agora eu tô falando da parte de combates não pois por é, mas turno. Tu né? Bom, tu terminou inovador com o que tu tava falando antes. Isso, agora, okay, agora eu tô falando da parte que não é por turnos, mas né, são os inimigos. Coisa da movimentação que o Spider não falou ali é que o jogo tinha profundidade 3D também. Você tinha níveis na mesma tela. Tipo, você tá isso, tem a isso. ponte e o caminho debaixo da ponte. Você passa por baixo da ponte, se tiver um inimigo em cima da ponte, você tem que jogar uma arma que atinja no alto para poder pegar o inimigo. Da mesma forma, se você estiver em cima da ponte, você pode jogar ataques na parte de baixo para atacar um inimigo. Só que, por exemplo, você não pega o item que cai lá embaixo, porque está na parte de cima, sabe? Zelda. E você pode se movimentar, você pode pular de uma parte para outra. No Zelda, eu creio que no Zelda... Ah não, o Link to the Past tinha. Eu não lembrava disso, mas... Realmente você podia pular com o auxílio do chicote ou com o auxílio de um item, né? Que fazia você subir ou descer plataformas, né? Oh, isso. Olha só. O chicote era bem mais frequente, mas a parte do item era bem raro de aparecer. E assim, eu tô pulando um pouco, mas talvez seja interessante falar um pouco da história, né? Vai, segue. Vai lá. Né? Lembrando um pouco da história, né, pra gente não entrar só nas inovações, porque tem mais coisa pra falar, mas a história basicamente assim, a gente vive, Mana se passa num mundo, né, que todas as criaturas estão seladas. Teve uma guerra de magia muito tempo atrás, né, e todas as magias foram seladas, os poderes das magias foram selados em sementes, né, que a gente chama que são as sementes de mana. Então todos os elementos, né, foram selados nas sementes e protegidas em palácios. Qual que é a questão central do jogo? O jogo começa quando o personagem principal encontra uma espada, que é a espada de mana, e ele remove ela da pedra, tipo, totalmente igual a Rei Arthur. Quando ele faz isso, logo que ele faz isso, os monstros começam a aparecer, os monstros menorzinhos, né, e isso vai ficando pior. E quando ele chega na vila, por exemplo, as pessoas já estão assustadas, porque tem muito monstro em volta. E aí aparece um chefe lá, as pessoas se assustam tanto que banem ele da vila, né, esse personagem principal. E aí é que começa a história toda. A missão da vila era proteger a espada. Exatamente, eles eram guardiões pacíficos, né, Edu? Isso. Eles não eram lutadores nem nada, eles só estavam lá pra... Ok, tem uma civilização perto da espada aqui. Né? Mas tinha toda uma lenda, e essa lenda se tornou realidade. E daí pra frente começa o jogo. Então o objetivo do jogo é combater esses monstros, mas ao mesmo tempo você tem que recuperar todas as sementes de mana, né? Adquirir todos os elementos, recuperar toda a magia, porque o que acontece? Do outro lado tem o Império. Isso. E o Império tenta extrair a energia das sementes de mana. Então, a ideia é você proteger as sementes, né? E ir aumentando o teu poder e das armas que você vai pegando em seguida com esse poder de mana. Até o final. Então, essa é a história básica pra gente não se enrolar muito. Mas, continuando um pouco aí o caminho das inovações, outra coisa que Secret of Mana tinha de legal e que foi bem comentado na época foi o esquema de menu. Como ele era um action RPG, o menu era um menu circular. Nunca tinha sido inventado um menu circular e com níveis, né, Edu? Isso. Ele tinha diferentes níveis de menu, mas ele era muito prático ao mesmo tempo. E era em tempo real. Tipo assim, ele congelava a tela e só aparecia o menu assim em cima da tela. Você continuava vendo o seu personagem, os inimigos, o mapa. Era como se fosse um pause com um negocinho no meio da tela ali pra você escolher. E você podia você trocava a arma do personagem. Por exemplo, o personagem 1 tá com a espada, o 2 tá com o machado. Você passa o machado pro 1, aí aparecem as armas na tela pulando da mão de um personagem pro outro. Era isso. Muito legal também, cara. E depois isso fica um pouco melhor quando você evolui as armas, né? Porque você tem um sistema de evolução das armas dentro do jogo, e à medida que você vai evoluindo, as armas realmente mudam o desenho na mão do personagem. E cada arma tem um ataque especial de acordo com o seu nível, né? Cada nível é um ataque diferente. Isso era uma outra coisa bacana, porque cada arma tinha 8 níveis de acordo com a experiência que você ganhava. Então isso. Você podia chegar até o nível 8 de uma arma, mas pra chegar lá você tinha que lutar bastante com ela. Então, além dos personagens terem experiências e levels, você tinha as armas com experiências e levels, você tinha as magias também com experiências e levels. Isso. E quanto mais você usasse, mais você desenvolvia. As magias também, inclusive, mudavam o gráfico dela conforme elas iam aumentando o nível, né, Edu? Isso, elas iam ficando igual, por exemplo, a Ice Ball. Ela no nível 1 cai umas bolinhas pequenininhas e tudo. No nível 8 cai uns meteoros de gelo explodindo na tela. É. Mas assim, agora que tu entrou nessa parte das magias e coisa e tal, que começou a me dar um certo interesse em jogar. Porque até então só o gráfico tinha me despertado vontade, porque é bem bonitinho o gráfico. Mas, cara, tem uma carinha de RPG Maker, assim. Eu acho que o atrativo principal do jogo mesmo é que o jogo é multiplayer. Saca? Isso. Eita! Isso, isso mesmo. O jogo é multiplayer, você pode jogar com até 3 players, cada um controlando um personagem em tempo real, sem divisão de tela, cara. Ah, isso sim. Agora tá melhorando. Agora sim. Nossa, cara, esse jogo, eu descobri ele na locadora por acaso, tava lá assim de bobeira, eu falei, vou levar esse jogo pra ver como é que é. Cara, quando eu joguei ele, eu já gostei, que eu já tinha jogado Zelda antes. Eu já joguei, já gostei. Quando eu descobri que tinha como apertar start no segundo controle e jogava com 2 players, cara. Não, nossa, aí eu alugava todo final de semana esse jogo, até zerar, e até o cara da locadora pegar e falar, não, eu vendo pra você. Não, tá, eu vendo. Vou comprar o jogo, tô vendo. Tem outro detalhe nessa questão de batalha, que vamos supor que você tá com os 3 personagens, né? Você pode alternar entre os personagens também. Então você apertava Select, por exemplo, você saía do Fighter e ia pro Mago de Cura, por exemplo. Você apertava Select de novo, você ia pro Mago de Ataque, tá? Mas não necessariamente você deixava de jogar com eles. Eles não eram simplesmente acompanhantes, porque o menu e o controle permitia você fazer os ataques de magia mesmo que você estivesse com o Fighter. Isso. Entendeu? Então era muito bacana. Você podia acessar o menu do seu personagem ou do personagem da IA. Você tinha os dois menus diferentes. Exatamente. Legal, então ficou aí. Secret of Mana. Isso aí. Mais um detalhezinho rapidinho. Não posso esquecer de falar. É a música do jogo, tá? A trilha sonora é absurdamente bacana. É tipo, memorável assim. Alguma curiosidade? Então, eles chegaram a emular. Tem uma curiosidade aí que eles chegaram a emular todos os instrumentos, né, digitalmente para poder compor a trilha. Isso deu um trabalhão na época, eu lembro disso, foi bacana, mas o resultado final foi tão bacana que se você ouvir a trilha do jogo hoje, você vai pensar, caramba, mas isso é diferente realmente, entendeu? É muito bem feito. Realmente a sonoridade é uma coisa única nesse jogo. Na época ele saiu só pra Super Nintendo ou teve outra plataforma também? Na época ele saiu só pra Super Nintendo. Depois foi relançado pra Wii U, pro Wii no Virtual Console. E mais recentemente saiu pra iOS e Android. Mas na época era só Super Nintendo mesmo. Eu tô vendo que ele tem aqui o selinho da Square, cara. Ele é Square Enix. Ele é Square Soft. Só podia. Ele é Square Soft antes da Square Enix. Square Soft. Esse jogo é meu jogo preferido. Ele está no meu top 10 como primeiro lugar até hoje. Olha só. Revelações de tops aí, ó. Queimou pauta. Perfeito, Spider, parabéns pela escolha aí, parece ser um jogo fantástico que infelizmente por alguma merda do destino eu não pude jogar na época, mas fazer o que, né? Mas eu convenci você. Sim, com certeza. Aí. Cara, eu que sou a orelha também tô convencido, tá valendo. Até o Dumbo te convenceu, Spider. Ah, só Zeldinha e HD, não, cara, deixa eu desligar o modem aqui. Então vamos para o próximo aí, depois desse fantástico jogo aí. O Eduardo vai ter que suar pra bater o Spider, hein? Mas cara, o jogo vai dar conta, porque o jogo é top. Então tá, Eduardo, então fala pra gente aí qual é o jogo que tu escolheu. Cara, é Final Fantasy VI. We'll be right back. Final Fantasy VI, não. Tem certeza que não é o 3, Eduardo? Então, cara, o que que acontece? O Final Fantasy VI foi o terceiro jogo da série a ser trago pros Estados Unidos, né? O primeiro foi o original, depois veio o 4, que eles colocaram como 2, e o 6 foi o terceiro jogo que eles colocaram pra manter a numeração, deixaram como Final Fantasy 3 nos Estados Unidos. Mas... Tá, então me diz uma coisa, assim, já de início. Quer dizer que os gringos americanos não jogaram Final Fantasy 2 e nem 3, é isso? Ou não jogaram o 4 e o 5? Eles não jogaram o 2, o 3 e o 5, por um bom tempo. Olha só. Por um bom tempo mesmo. Por um bom tempo mesmo. Ele só foi... O 5 só foi para os Estados Unidos no PlayStation 1, na coletânea. E o 2 e o 3... O 3 eu sei que ele ganhou uma versão para Nintendo DS, que eu acho que foi a primeira vez no Ocidente. Mas era remake, né, Edu? Remake, é. E o Final Fantasy 2 também foi pro PlayStation. E algum motivo especial pra isso? Pra eles não. Eles terem escolhido a dedo, assim, ah, vamos lançar o 1, o 4 e o 6? Cara. Se eu não me engano, na época não fazia muito sucesso esse tipo de jogo nos Estados Unidos. É. Não, mas, mas tudo bem, que não faça sucesso, mas por que 3 fariam sucesso e os outros 3 não? Eu acho que eles escolheram os que tinham as plots, os negócios menos japoneses, entendeu? Que o Final Fantasy VI, ele é um enredo mais épico. Ele lembra muito Star Wars em alguns pontos. Lembra muito os filmes apocalípticos dos Estados Unidos. É, lembra muito a Revolução Industrial da Europa. É, os eventos da Segunda Guerra. Olha só, eu só joguei Final Fantasy 7, 8, 9... Esses foram que eu acabei. Eu só vou dizer uma coisa pra você, Tim Blue. Você não jogou o melhor. É. Tá, pois é. Deixa eu vou chegar lá. Eu joguei o 7, o 8 e o 9 e eu terminei eles, certo? Sim. E o 10 eu joguei um pouco e desisti. E desde então, Final Fantasy pra mim se resumiu a isso. Ou seja, eu peguei no meio, eu pulei vários, peguei no meio e deixei os seguintes pra lá. Dizem pessoas, muitas pessoas, e agora eu sei que o Eduardo e o Spider são dessas pessoas também. Não sei, o Zupão concorda, Zupão, que Final Fantasy VI é o melhor de todos os tempos? Cara, eu vou me abster porque eu não joguei nenhum. Eu não sou capaz de opinar. Eu joguei nenhum. Eu nunca tive saco pra muita historinha na tela. Tá, tu não muita, vai ter saco nem voz agora. Pera aí, onde é que eu desliguei? E também nunca tive saco pra batalha por turno. Puta merda, que negócio chato, velho. Então eu não pegava esses jogos. E alguns que, assim, tinha a temática de RPG, tipo Secrets of Mana mesmo, eu já caía na minha sacolinha de preconceito. Ah, RPG deve ter batalha por turno, deve ser um saco, tiro fora, vou pegar outra coisa. Por isso que eu perdi muita coisa, assim, cara. Olha só. É, cara, mas Tim Blue, eu endosso aí, eu acho que o Eduardo vai endossar também, o 6. Eu ouvi muitas pessoas falando, pra mim não existia Final Fantasy antes do 7, olha que eu não sou fã do 7, pra mim eu preferi o 8. Caraca, pelo amor de Deus, vamos desconectar o Tim Blue aí. Assim, pra mim não existia Final Fantasy, não, eu sabia que tinha, né, mas eu desconsiderava porque eu achava que... Por ser já pixelado, já, né? Porque eu já peguei a fase 3D ali do PlayStation, já não prestava, então já nem valia a pena. Porque eu já não joguei eles já no Super NES, né? Mas depois de um tempo, muitas e muitas pessoas falando que Final Fantasy VI, justamente que o Eduardo trouxe aí, é o melhor Final Fantasy de todos. É o melhor, cara. Nossa. Então agora eu quero que vocês, mais o Eduardo, obviamente, me convença por que Final Fantasy VI é o melhor de todos os Final Fantasy e merece estar aqui nessa lista de 4 RPGs. Então, é o seguinte, cara, o Final Fantasy VI, ele se baseia na seguinte proposta: a magia no mundo desapareceu, houve uma guerra muito tempo atrás. Não, mas peraí, isso aí é o jogo que o Zupão tava falando, não é? Não, é o Secrets of Mana. No Secrets of Mana, a magia foi selada. Isso. No Final Fantasy VI, a magia desapareceu. Desapareceu. Não existe magia. Mas será que ela não desapareceu porque foi selada? Não, não existe magia no mundo. Não, não. A ideia aí, A ideia aí é que a magia realmente deixou de existir mesmo, porque ela foi sendo pouco utilizada. Na verdade, aconteceu uma guerra mais de 1000 anos atrás, que foi conhecida como a Guerra dos Magi. E a guerra, tipo, causou muita destruição, quase levou a humanidade à sua extinção e tudo. E com a guerra, a magia foi extinta do mundo. Ninguém no mundo mais sabia usar magia. Magia era só uma lenda, era um mito e coisa e tal. A humanidade foi se reerguendo, foi se reestruturando e tudo, até substituir a magia pela ciência. Então, o Final Fantasy VI é o primeiro game a colocar a ciência. Então ele tem uma ambientação bem steampunk. Ai, ai, ai, isso aí pra mim tá muito chupinhado Star Wars, hein? Saca. É, nesse ponto lembra um pouco a questão tá que vai vir chupinhado. Agora, que é o grande inimigo do mundo, que é o Império, saca? Eita, meu Deus. Se império, falar mais três palavras, é Star Wars. É, o Império domina o mundo, né? O Imperador Gestal. Não tô concordando, Dudu, desculpa te cortar, não tô concordando muito aí com esse. Com essa. Parecido com Star Wars. Que não, é isso, tá. Velho? Tem o. Ó, vamos chegar nas tirando nas a semelhanças. Parte do Império? Vamos chegar nas semelhanças. Eles estão lá no Império. E a personagem principal é uma ex-soldado do Império, que é acolhida pelo grupo rebelde The Returners, que querem então, lutar verdade, contra o Império. Na verdade, ela não é uma ex-soldada, né, Edu? Calma. Ela é uma soldada do Império. Ela é uma ex-soldado, até é então. Isso, ela era uma criança que foi achada abandonada e o Império pegou pra criar. Não, então, mas até então, ela era uma ex-soldado do Império. Aí, é porque você já tá contando, tipo, os eventos que vão mudar toda a história do jogo. Sim, sim. Que são dois momentos no jogo, nesse primeiro momento. Então você tem toda essa coisa meio Star Wars. Tem o Império, tem os rebeldes, você tá do lado dos rebeldes. A personagem que chegou nova é a única no mundo que consegue usar magia. Era um poder proibido. Opa. Então é como se ela fosse um Jedi, saca? É a única que é capaz de usar magia. Como é o nome daquele... Como é o nome do andrógino lá? O principal vilão lá? Como é Darth Vader. Não. O Kefka? Do Final Fantasy. Ah, no jogo é o Kefka. Eu achei que você tava falando do Star Wars. Ah, tá. Já sei como é que vai ser o final. Ela vai descobrir que ele é pai dela. Não! Aí! Não. Aí você tem toda essa trama. É, aí os personagens descobrem o que aconteceu. Descobrem que a Terra, na verdade, não era humana. Ela é meio humana e meio Esper, que é uma raça antiga que vivia na Terra. E, tipo, eles abandonaram a Terra, foram embora depois da Guerra dos Magi. A Terra, o Imperador Gestal tentou ir até o mundo onde estavam vivendo os Spurs, atravessar um portal que levava até o mundo dos Spurs. Os Spurs depois selaram esse mundo e tudo, mas a Terra, ela foi pega enquanto bebê pelo Imperador e foi criada no Império. E foi criada sob a supervisão do Kefka, que dominou a mente dela e tudo para poder fazer uso do poder mágico dela. E a capacidade dela de usar magia. E os Spurs que o Imperador tinha conseguido pegar nesse atentado dele. Ele criou magia artificial. E ele criou o Kefka, que é um ser humano completamente imbuído de poder mágico artificialmente. Tão dotado de poder mágico que ele ficou louco. Ficou completamente insano. Depois descobrem todos esses eventos e tal. Descobrem sobre os Spurs. Descobrem sobre a magia. Os rebeldes vão lá, tem um confronto final contra o Imperador, resolvem toda a treta. Aí o que que acontece? O Kefka, ele simplesmente fica loucão da cabeça, fica obcecado com o poder, resolve restituir um poder antigo, que são três deuses que estavam aprisionados em status, resolve absorver o poder dos deuses para ele mesmo, e com isso ele vence o jogo, causa destruição do mundo, o mundo todo é destruído, os heróis perdem, o mundo entra no caos, Kefka vira o deus do novo mundo, e pronto, você tem a segunda parte do jogo, que é onde o jogo realmente começa, digamos assim. Aí você começa a jogar Final Fantasy VI. O Kefka é o primeiro vilão, e o único que eu conheço até hoje, que venceu o game, sabe? O jogo começa da vitória do vilão, tipo, se você tem a vitória do vilão, o Kefka ganha. O que os personagens querem depois disso é tipo, ah, vamos tentar voltar ao mundo, vamos tipo tentar sair do domínio do Kefka. Eles querem lutar contra Deus, saca, velho? God of War 2 começa assim. O 1 já começa assim, porque o 1 na verdade era tudo plano do Zeus já e tudo. Não, mas o 1, não. O 1 não começa com o vilão vencendo, porque não, começa já com ele batalhando até o final. Né, o que tu vê ali no início é um prequel do fim do jogo. O 2 não, o 2 começa com o vilão matando o herói, e é isso aí. É, tá certo mesmo, cara. No comecinho do God of War 2, o Zeus desce na Terra lá e mata o Kratos, manda ele pro inferno. Esse é o comecinho do 2 mesmo. É. Mas segue lá, Edu, segue. O Kefka consegue o intento assim, dele, ele vira o dono do mundo. É, Edu, assim, ó, a história do jogo a gente já sacou aí qual é, né? E não tem como a gente falar de uma história de um jogo tão sim, complexo e longo quanto onde, Final Fantasy. Onde eu quero chegar, saca, velho? Então, assim, complementa e vamos passar para essas características do jogo então, e depois vamos falar dos personagens rapidamente. Aí o que acontece? Nessa segunda parte do jogo é onde você vê todo o potencial que o jogo tem para te oferecer. Por quê? Você tem 12 personagens principais da história, você pega ao todo 12 personagens para jogar, mais 2 personagens secretos que só são habilitados nessa parte do jogo. E o que acontece? Cada personagem é único, tem suas próprias habilidades, tem sua própria característica, tem sua própria história dentro do jogo. Cada personagem está em um local do mundo diferente, tem sua própria história, você tem que... Se você quiser conhecer ou pegar as coisas mais importantes do jogo, você tem que viver lá, passar pela história de cada personagem, até dos secretos. Até os personagens secretos têm sua história. O número de colecionáveis que o jogo tem, cara, é coisa pra caralho que você tem que fazer no jogo. Absurdo. É absurdo. Ó, você tem dragões lendários pra você caçar pelo mundo. Locais do mundo que foram, tipo, depois da destruição, ficaram totalmente diferentes. Tem as histórias de cada personagem pra você fazer. Você tem... são acho que 24 ou 25 summons que você tem no jogo. Dessas você caça, acho que 15 ou 16 você tem que caçar pelo mundo. Sabe? Os summons, só pra clarificar aí, são os spares. Isso. Que são como se fossem teus monstros, dragões, teus... Entidades de mágica que você pode usar durante o jogo. Resumindo, é aqueles monstros que soltam poderes destruidores em todos os Final Fantasy, pelo menos os que eu conheço. Não todos têm. Aí o que acontece? Os Spears, eles viram Magicite. Cada Summon tem uma Magicite. E essas Magicites te permitem você evoluir os personagens de forma diferente, porque elas dão bonificações na evolução do personagem. Fora que dão algumas habilidades, entendeu? E concede poder para todos os personagens poder usar magia. Então você pode, por exemplo, fazer um monge que cura, ou fazer um guerreiro que tem ataque que dá debuff no personagem, sabe? Ou fazer um cavaleiro que tenha bem mais defesa ou bem mais ataque. Isso, você pode fazer os personagens ganharem mais velocidade, mais HP, mais estamina. Você pode fazer um misto de tudo também, se você quiser. Ele é bem livre na customização de habilidades, né? Isso. Habilidades não, né? De atributos, né? Na verdade. E cada personagem tem sua forma única de jogar, que não é só você ir lá e selecionar um menu. O Sabin, por exemplo, ele é um monge. Ele tem a técnica Blitz. Cada Blitz é um comando que você tem que fazer no controle diferente. Igual, por exemplo, o Aura Bolt, ele solta tipo um Kamehameha. Você tem que dar o Hadouken e apertar o botão. Aí ele vai dar um Kamehameha. Eita, olha caraca. Só. Isso, cara. Isso era bem inovador pra época, né? Nunca tinha. Nossa, cara. Eu não fazia ideia de algo assim, tanto que eu não vi nada disso nos outros, só aqueles que tu tinha que ficar punhetando os botões. Justamente, lá é o que eu tô dizendo. Tem uma personagem no jogo, ela chama Helm. Ela tem uma técnica que chama Sketch. Ela pega o inimigo, faz um desenho do inimigo e usa esse desenho pra atacar o próprio inimigo, saca? Tem um outro personagem que é o Gol, que você acaba pegando ele no meio da história e ele aprende a habilidade do inimigo. Isso. E essa habilidade fica pra você usar depois, em qualquer olha lugar. Só. Aí, por exemplo, mas aí, Edu, me diz uma coisa, Edu. Inimigo, aí, pá, ele começa a lutar igual aquele inimigo. Exatamente. Olha só. Mas me diz uma coisa, Edu, tu jogou a versão japonesa, no caso Final Fantasy VI, ou americana Final Fantasy III? Americana, Final Fantasy III. Jogou americana. Isso. Então tu não anotava no caderninho lá os caracteres lá pra saber o que que era o que? Não, cara. Não cheguei a fazer isso, não. Mas na época... Isso era muito comum, né, cara, em jogos japoneses. Mas eu fazia algo muito semelhante porque na época eu era muito novinho. Eu não, não tinha. Eu tava começando a jogar esses joguinhos, né, com muito texto em inglês e tal. Então eu não manjava os paranauês do inglês. Então eu anotava muito algumas palavras que eu via que repetia. Eu ouvia falando o cara. Sim. O cara falou lá. O chefe deu uma mensagem, eu anotava a mensagem toda, ia pros, pros dicionários de inglês português tentar traduzir o que os personagens falavam. Eita, uma coisa que era bacana desse jogo aí, Edu, era o visual, né? Graficamente, o jogo tinha muita coisa diferente pra época, né? Sim, cara. Principalmente quem jogava os RPGs tradicionais, né? O detalhe de arte, detalhe de gráfico era muito bacana, era muito bem construído, assim, e pensado, né? E uma coisa que eu lembrei, esse JRPG, diferentemente de todos eles, dava pra jogar de dois. É, não sei se você lembra disso, Edu, mas se você fosse lá no Options e selecionasse Player 2 lá, você poderia jogar com controle e outra pessoa poderia jogar com outro controle, outro personagem. Então, era bacana porque era divertido. Você podia jogar os turnos das batalhas em duas personagens. Caralho, velho. Ah. Isso existe? Então, isso existe. Explodiu a cabeça do cara agora, hein, velho? Isso existe. Velho, eu vou ter que testar isso. E ele gosta. É o jogo que ele mais gosta. Não. Ele não sabe disso. Pensei nessa possibilidade. Pode ir lá e ver, porque isso é possível. É possível ser feito. Bom, mas assim. Pra não alongar muito aí, esse é outro jogo que a trilha sonora é impecável, assim como Secret of Mana. Então, assim, a trilha é foda. Ela é tão foda mesmo. Que teve um grupo, um projeto chama Overclock Remix, que é um projeto que eles fizeram toda uma releitura da trilha sonora de Final Fantasy usando remix, usando os negócios tudo. Tem melhor, Edu. Final Fantasy VI, junto com alguns outros Final Fantasy que tem música clássica, mas eles relançaram todas as coletâneas, a coletânea desse jogo em músicas de piano, né? Músicas para orquestra. Né? Então tinha edições que você comprava e você vinha com o CD já do áudio puro só pra você ouvir. Cara, e tão foda que é. Não tem como deixar de comentar uma das cenas mais memoráveis do jogo, que é a cena onde é encenada dentro do jogo uma ópera que é chamada Aria de Mezzo Caratteri. E eles encenam o jogo. Dentro do jogo você tem a cena na Opera House. Você vai lá com a personagem, faz os movimentos da ópera, escolhe os versos que vão ser cantados a música. Só não tem vocal. É bem bacana. Mas tem toda Mas tem um vocal simulado, né? Tem um vocal simulado, né? Ela faz o vocal da ópera em alguns momentos ali. O efeitinho da voz lá, outra curiosidade aí, essa cena realmente é muito icônica, mas outra curiosidade que eu lembrei agora é que esse foi o primeiro Final Fantasy a ter os Limit Breaks. Exatamente, mesmo de forma escondida, né? Então, era o que apareceu um mais evidente super nos. Super aleatório que o personagem podia dar e cada um tinha um diferente. Eu cheguei e a ver assim, o Sabin que virava um tigre, tipo uma pata de tigre, voava no bicho e voltava. A Terra mandava uns discos girando. Era muito raro aparecer, mas isso era salvador quando acontecia. Nossa, era tipo um ataque fenomenal, tipo instant kill. Uhum. Era só coisa absurda. Certo, então vamos para o próximo, gente? Vamos lá. Ah, só Zeldinha e HD. Ah, não, cara, deixa eu desligar o modem aqui. E o próximo jogo aqui sou eu que escolhi o jogo de 97, que nada mais, nada menos é do que o meu querido The King of Fighters Kyo. Esse é um jogo que eu não joguei ainda. Esse eu também nunca joguei. Pois é. Quem nunca ouviu falar de The King of Fighters Kyo deve estar pensando assim: puta que pariu, eu acho que o Team Blue errou. Deve ser King of Fighters 98, 97, 96 e ele botou Kyo. Não, gente. É um RPG mesmo, é um RPG de luta, né? Tendo aí como personagem principal o Kyo, né? E a história do jogo se passa entre o final de The King of Fighters 96 e The King of Fighters 97. Todo mundo aqui, eu acho que conhece The King of Fighters, certo? Certo. Certo. Jogo de luta fodástico aí, né? Então, é o seguinte. Como é que eu conheci The King of Fighters? Que, gente, eu simplesmente encontrei na locadora do centro da minha cidade um King of Fighters. E aí, eu acho que na época eu tava jogando Sega Saturn lá nessa locadora, que eu ia nela só pra jogar o Sega Saturn, pra jogar X-Men vs Street Fighter. Que no Saturn, todo mundo sabe que é mil vezes melhor que no PlayStation, né? Então, eu vi ele na estante. E aí, um dia eu loquei ele pra jogar no meu PlayStation em casa. Aliás, eu acho que eu joguei na locadora. Eu não lembro agora. É, faz tanto tempo, né, gente? Porra, quase 20, 18 anos isso aí. Eu sei que... Eu vou falar de quando eu realmente peguei pra jogar. Foi quando eu comprei meu PlayStation 1 em 98. Eu comprei esse jogo junto. E eu me lembro que eu fiquei surpreso porque ele é um jogo totalmente japonês. Né? Ele não saiu a versão americana dele até hoje. Você encontra aí patches pra usar em videogames desbloqueados, emuladores. Eu ia te perguntar isso. Mas ele isso. É todo japonês. Eu ia te perguntar isso. Né? Ele ainda só tem japonês, né? Só. Nunca saiu no Ocidente. Eu lembro que eu conheci ele, Team Blue. Só te cumprimentando. Pô, pois não. Eu tava jogando algum jogo desses, acho que Sega 32X ou Dreamcast. E ele aparecia como um pequeno trailer, um vídeo, assim, do jogo, sabe? E, tipo, na última opção do jogo, assim, tinha extras, não sei o que, e aparecia, assim. E eu fiquei alucinado, falei, caraca, RPG de King of Fighters, que massa, não sei o que, entendeu? Com certeza não foi no Dreamcast, porque eles não iam permitir propaganda de um jogo que só saiu pra PlayStation. Pois é, mas foi em algum desses aí, cara, sabe? Uh-huh. Alguma coisa, assim. Mas sim, segue aí. Bom, então ele é totalmente japonês, ele só saiu no Oriente, não saiu pro Ocidente, né? Então... Como o pessoal costuma comprar qualquer porcaria lá no Japão e traz pro Paraguai, né? Compraram ele. E junto vinham vários jogos. E eu sempre fui fascinado por esses jogos de japoneses. E eu comprei muitos jogos japoneses. E muitos jogos de estratégia japoneses eu jogava. E King of Fighters eu já conhecia desde 94. E aí peguei pra saber que tipo de jogo seria. Achei que ia pegar o controle e ia sair jogando, lutando, né? Normal. Quando eu me deparei com uma história. Começou ali... No final do 96, não mostrou o final do 96, né? Mas a data era do final de 96. Mostrou o Ryo e o Ken conversando ali após o final do jogo, coisa e tal. E logo depois disso já começa a contar uma data. O jogo se passa exatamente em 30 dias antes do início do torneio do The King of Fighters 97. E o que acontece? Durante o jogo, é bem um RPG mesmo, só que com textos, né, e aí os personagens conversando, e tu não caminha pelo cenário nem nada, não tem o personagem caminhando. Simplesmente tu vai fazendo eventos, tu escolhe um local pra ir, tu conversa com aqueles personagens, e abre o mapa, e aí tu escolhe outro local pra ir, e assim sucessivamente. O jogo se passa em Osaka, Tóquio, lamento, eu não lembro mais qual é as outras cidades, eu lembro de Osaka porque é o cenário do Kyo e da Athena no jogo The King of Fighters, então se passa na cidade deles, né, e Tóquio, e eu não me lembro qual é a outra cidade. Tinha mais uma cidade no Japão, se não me engano. Então, no Japão mesmo, aparecem vários e vários personagens de King of Fighters. É muito legal tu ver aqueles personagens com outras roupas. Tipo, o Benimaru com o cabelo liso, caído pra trás, sabe? Pra quem não sabe, o Benimaru, ele é modelo. Então, ele tá lá com a sua roupinha normal. Lá, e ele é muito assediado, as mulheres estão sempre na volta dele. Pra eu descobrir que era o Benimaru, aquele personagem, eu pensei que era o Andy, que eu pensei que era outras pessoas que tem o cabelo loiro comprido. Mas em momento algum eu sabia que era o Benimaru. Só quando teve a primeira luta que ele apareceu, aí sim eu fui descobrir que era ele. Que daí ele botava a roupa do personagem lá. Bom, tirando a parte do RPG, que a história é bem legal, né? Que nem eu falei pra vocês, tem 30 dias pra, até o início do torneio. Durante esse período, tu vai criando a afinidade com os personagens do The King of Fighters pra montar uma equipe de 3 pessoas até o dia do torneio. Então, pode ser qualquer um dos personagens, entendeu? Então, tu vai criar afinidade, porque no 97, quem lembra do 97, tem uma questão de afinidade, aonde o personagem pode te ajudar quando tu tá tonto, quando o personagem te agarra, é verdade, e coisa e tal. Verdade. Nesse jogo também tem, só que aqui, quanto maior a afinidade, tu libera o personagem pra poder fazer um grupo com ele no torneio. Eu acho que é no 98 que você tinha afinidade e o personagem pode te ajudar, né? No 97 não, 97 também, começou. Aham, né? 97 começou e passou assim. 98 eu sei que também tem. É. Então, tem. Durante o jogo, tu vê alguns personagens inéditos, tipo. Prima do Kyo, né, no caso, é o Souji Kusanagi. E ele é muito parecido com o Robert Garcia. Quem vê ele durante o jogo, sim, pensa que ele é o Robert Garcia. Porque como tá tudo japonês, ninguém sabe porra nenhuma do que ele tá falando. E com a silhueta diferente. É um jogo que eu joguei completamente por suposição, né, cara. Eu tive que interpretar muito o que tava acontecendo. E até os nomes dos personagens apareciam só os kanjis com nome? Exatamente, até os nomes. Nossa. Tudo. Menu, tudo japonês. É isso que é ser fã da saga, hein, meu? E outra coisa, tinham escolhas, né? Tu tinha escolhas pra fazer durante o jogo. Isso que dava a questão de tu lutar com o personagem ou não lutar, ou criar afinidade ou não criar, enfim. O cara, de repente, perguntava assim, pá, quer ser meu amigo? E eu dizia, não, vou te quebrar. E aí, dava a luta. E eu queria que o personagem fosse amigo, sabe? E a batalha era por turnos, tu? Aí, exatamente, a batalha era por turnos. E como é que funcionava? A tela do jogo era exatamente a do King of Fighters. Tinha o cenário ali, né? Os dois personagens iguaizinhos ao 97. O gráfico é o mesmo. Onde é que tá o diferencial da luta? Tu poderia escolher 3 movimentos no teu turno, ok? Uhum. Então tu poderia escolher defesa, um passo pra trás, um passo pra frente. Encerrava o turno, o outro personagem também tinha os 3 movimentos que eram no mesmo momento. Quando terminava de escolher, cada um terminava de escolher os seus 3 movimentos, dava o combate. Exemplo, se eu botasse defesa e o personagem desse uma magia, eu defenderia a magia, certo? Se eu desse um pulo pra frente e o cara me deu um golpe, com certeza eu ia tomar o golpe. Entendeu? Tipo, ele vai me dar um soco e eu dou um pulo pra trás e ele erra. Então era assim. 3 movimentos para cada personagem. Mas o diferencial mesmo na questão da batalha é que no momento que alguém desse um golpe especial, o Special Move, né? Vocês lembram do King of Fighters? Tinha os Special Moves, né? Quando o personagem desse o Special Move, dava uma animação. Ah, era tipo. Isso tá me lembrando um pouco, obviamente, diferente, mas aquele Yu Yu Hakusho. Exatamente. Animado aquele que lá, eu, né? Mencionei várias vezes, aquele final aqui. Isso, tipo. Exatamente. Que era tipo pra frente e soco era uma coisa, pra cima e X era outra coisa. E aí rolava uma animação cada vez que era o golpe, né? Isso, exatamente. Só que nesse, né, só bastava acertar. Eu vou passar um videozinho aqui pra vocês olharem, e aí vocês vão entender o que eu tô falando. Exatamente. Não precisa olhar todo, é só olhar umas 2-3 animações, vocês já vão entender. E era bem assim. Quando tu dava Special Moves, eles emendavam junto com o golpe, com a animação do jogo normal, uma animação bem legal, cara. Assiste aí. Tô abrindo aqui. Tá assistindo, Edu? Zupão? Tô vendo. O que me chama mais atenção aqui vendo algumas telas, cara, é o lance das escolhas que você tinha bem no esquema dos jogos da Telltale aí. Exatamente. Aí, nesse videozinho que eu passei pra vocês, só tá aparecendo a animação do personagem, mas no jogo aparecia o inimigo apanhando ali, viu? Pô, que bacana, cara. Legal. Então, eu sempre fui apaixonado por esse tipo de coisa, assim, quando um personagem, nesses jogos de estratégia, tu dá um golpe e dá uma animação. Então, eu gostava muito da série Gundam. Tinha, né, do super, não é do, tinha os personagens da Gundam, mas é Gundam, alguma coisa assim que se pronuncia. E tinha um jogo muito legal do PlayStation também, desde da época do Nintendinho, passou pro Super NES, tem em todas as plataformas aí, que era o Super Robot Wars em inglês, né? Em japonês é Super Robot Tyson, se não me engano, que é mais ou menos isso daí. Dava um ataque e o personagem, o robozinho, dava uma animação dele dando golpe, era bem legal. E quando veio King of Fighters, então eu me apaixonei. Que massa, cara. Putz, então é mais ou menos um anime quando eles dão um especial moves ali. Pô, esse jogo, cara, ele tá naquela minha lista de jogos assim, do tipo, um dia eu preciso jogar, sabe como? Tu vai precisar jogar vários dias. Não, mas eu vou pegar o de inglês, né, então, cara? Então assim, durante o jogo, então, tu sai do Japão, tu vai lá pra Salt Town, lá nos Estados Unidos, lá na cidade do Fatal Fury, encontra o Terry, o Gizzy, o Rei, o como é o nome do do Richard Meier? Sim, contra o Richard Meier, mas aquele lá da faquinha, Yamazaki, contra Yamazaki, a Blue Mary, todos os americanos. Os personagens americanos e os mexicanos, né? No caso, contra o Ryo, o Takuma, entendeu? Que massa. Todos os personagens que tem no The King of Fighters estão nesse jogo, né? E aparece alguns que eles botaram só pro jogo. Que no caso é aquele que eu falei que era o primo do Kyo, né? E tem um triozinho que tá sempre te incomodando pelo Japão, sempre te perseguindo. Que é mais ou menos que fosse que nem a equipe Rocket, tá ligado? Então os caras estão sempre apanhando pra mim. Sempre apanhando, eles estão sempre apanhando. E o Shingo também na volta, que eles estudam, ele tem que ir pro colégio e tal. Aparece a mãe do Kyo, o Saisho também aparece, enfim, tem a namorada do Kiyo que aparece, e no final da história a gente joga lá, depois dos 30 dias, né, a gente joga o King of Fighters, aparece a mesma coisa, né, e a gente vai jogando o torneio, enfrenta o Yori Locão lá, né, e depois o trio Orochi lá também, que é o Yashiro, o Chris e a Shermie lá também, possuídos pelo Orochi. E das animações, depois o Orochi conversando no final, bem mais completo do que no King of Fighters 97, cara. Tem muito mais detalhes da história e coisa e tal. E como curiosidade eu tenho sobre esse jogo, no meio do jogo, o Yori e o Kyo se encontram várias e várias vezes durante o jogo. Várias, eles se enfrentam várias vezes. E eles são rivais em tudo. Tanto que tem uma hora que eu vou numa casa de shows lá, e tem karaokê lá ao vivo. E o Kyo vai lá e canta uma música lá. O personagem canta, realmente canta. Tem a música dele tocando e cantando. E o Yori vai lá e faz a mesma coisa pra dizer que ele canta melhor que o Kyo. E eu acho que o que eu tenho pra falar do jogo, por enquanto, é isso aí. O que, que vocês acharam, mais ou menos? O que eu achei bacana aí é que ele acaba contando a história de um jogo pro outro, né? Do The King 96 pro 97. E não deixa de expandir o universo da história, isso, né? Isso, muito mais. Porque o que a gente tem no 97? Só as lutas. E o que eles falam, né, no final do jogo, porque durante o jogo não tem nada. Sim, então, você acaba entendendo um pouquinho melhor a história ali, universos e tal. Na verdade, é entre 97 e 98, né, Tim? O que? O jogo é entre 97 e 98, né? Não, entre 96 e 97. É antes do Orochi aparecer, então. Ah, tá, eu achei que era entre 97 e 98. Não, assim, ele começa, o jogo começa, a primeira cena que aparece é depois do 96. O jogo se passa todinho antes, um mês antes do jogo, do torneio The King of Fighters 97. E o final do jogo é o torneio King of Fighters 97. Massa. Porque o 98 não tem história, então... É, 98 é Dream Match, né? É, entendeu? E termina justamente ali, quando a final da luta do Kyo e do Yori contra o Orochi ali, e aí acontece algumas coisas ali, enfim, não vou expor lá. E agora, pela primeira vez, você falou Kyo e não falou Kyo. Eu falei Kyo? Falou Kyo, não falou Kyo. Porque você falou Kyo desde o começo. É, você tá falando Kyo. É que é o meu costume, sim, como sim. Eu chamava ele na época, né? Mas eu achei Kyo estranho, que você vinha falando Kyo e agora você falou Kyo. Porque o correto é Kyo, mas eu chamava ele de Kyo. Tudo bem, tranquilo. Seja feliz. E aí, Eduardo, tuas impressões do jogo? Eu achei muito bacana a ideia, me chamou a atenção, me deu vontade de jogar. Só que tudo em japonês é tenso. É, mas eu achei um site aqui que eles traduziram para português. Muito bom. Vou deixar o link na descrição para quem quiser ir baixar o jogo e instalar o patch, vai estar em português. Então, com certeza vai ter uma agregação muito sobre a história, né? O pessoal vai poder saber muito mais detalhes sobre a história. É. Porque o final no The King of Fighters 97 é o fim da saga Orochi, né? Justamente. Ah, só Zeldinha e HD. Ah, não, cara. Deixa eu desligar o modem aqui. Certo, gente? Eu acho que é isso, né? É isso aí. Acho que podemos acabar, então. Vamos começar com as despedidas. Spider! Obrigado, Spider. Pô, valeu aí. Finalmente conseguimos falar sobre RPG. Por isso que o Nilson não tá aí. Não que a gente não sinta falta dele, sentimos falta dele, do nosso amigo, do nosso outro amigo Zu também. É... Pô, e valeu aí. Altos jogos bons, né, cara? Pena que é pouco tempo pra falar tanta coisa boa. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Eduardo! Cara, valeu demais gravar sobre RPG, lembrar dos jogos que eu tanto amava jogar no meu Super Nintendo. Cara, teve bom demais. É, chupa essa maçã aí, Neilson. Gravamos sem você porque é só jogo bom. Só observo vocês com esses joguinhos 3 por 1 real aí. É isso aí, galera. Valeu demais, teve muito bom. Brigadaço mesmo pela participação aí. É nóis. Certo. Zupão! Então, galera, valeu aí pela participação. Mais uma vez, tamo aí junto. É, foi bem bacana ter gravado. E fiquei com muita vontade de jogar o Secrets of Mana, cara. Não sei se o discurso, se a articulação do Spider foi melhor ou não, mas eu fiquei com muita vontade de jogar o Secrets of Mana. E como eu falei, é um pouco de orelhada minha mesmo, da época, assim, muito preconceito com um jogo desse tipo, mas eu sei que eu perdi muita coisa, então aos poucos eu vou tentando resgatar aí. É isso aí, galera. Valeu, espero não ter dado tanta orelhada assim, né? Então, pessoal, eu acho que a gente vai terminando por aqui, né? Fica aí pros comentários aí, eu espero que o pessoal comente em outros RPGs que vocês acham que a gente deveria falar aí no futuro, né? Deixem a impressão de vocês aí sobre cada jogo que cada integrante falou, ou de um que mais chamou a atenção de vocês aí, né? Com certeza foi o do Kia, né? Mas enfim. Já saco eu. Certo, gente, tudo de bom pra vocês e até a próxima viagem no tempo. Tchau! Alguém comendo alguma coisa gostosa aí. Tava tomando água. Cara, eu tô comendo, mas eu tô deixando no mute enquanto eu como. Ó, velho, o Spider tá tão acostumado a falar nos inglês que ele não coloca no mudo, ele coloca no mute. Mute, é. É, tá vendo? Pô, foi mal, essa foi totalmente involuntária. É aí que você percebe quando que a pessoa já... Nos níveis aí internacionalizados. Por que quando ele fala alguma palavra em outra língua, involuntariamente é legal, e quando eu falo alguma coisa errada na nossa língua é ruim? Mas não falo, ninguém falou que é ruim. Só é estranho. E falar errado por falar errado. Só observa. O menino fala mais errado. Só observa. Porra. Na verdade, eu não acho ruim, não, Team Blue. Ah, não? Não. Ah, sei. Ah, é verdade, cara. Você acredita, se eu achasse, eu falaria. Cara, se, cara, o Felipe, se o Felipe tivesse aqui, ele ia falar que alguém tem que ser zoado, né? Então por isso que o cara tá as portas. A zoeira não pode parar. Felipe disse que tá no carro. Isso quer dizer o quê? Eu perguntei pra ele se será que ele chega em casa e já pode gravar, ou ele vai fazer alguma coisa. Que lá pra ele não é nem 9 horas ainda. Putz. É, bicho, se for trânsito igual ao de São Paulo, tá ferrado, cara. Não, lá não tem ninguém. Ah, lá é tranquilo. O Quiz fazia um episódio especial só disso, velho. Só dessas coisas que deu errado, desses trechos off topic. Tá, Edu, vamos gravar, Edu. Eu tava sugerindo aqui uma ideia. Perfeito. Não, perfeito. Só que nós já estamos com uma hora. Senta de atraso. Lá, caraca. Uma hora de atraso. Certo, gente, tudo de bom pra vocês e até a próxima viagem do tempo. Tchau. Toca. Eu quero jogar, certo, gente? Quero jogar Secrets of Mana pra descobrir o que, que é o tal do ataque de revesgueio. Eu fiquei curioso pra saber o que, que é isso, cara. Ataque de revesgueio? É, cara, puta que pariu. Eu parei o meu pensamento e anotei isso aí que o Spider falou, cara. Eu quero descobrir o que, que é isso aí. Cara, isso aqui, vocês vão ouvir isso no áudio, cara. Isso aqui são termos que a gente aprende durante a vida aí, cara. É, ou durante os casts, né? Ai, cara. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.